Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Ô Mário, ter... e a primeira dona Cleide, Elias, o rei do camarote. Jorge, você diz do de menor, e Rafa Marilda fazendo derrame. Até a rainha da dança, então desafiar você. Você diz que sabe dançar. Michelle, a futura vereadora de Macapá. Erivan, meu grande parceiro, Thiaguinho e Amar. Pega aí, Thiaguinho. Galera do Projeto X Casa. Recorde em Macapá, fechado com os amigos do show. Sua primeira dama, obrigado, viu? Vou te chamar. A batida é empolgação. Ela desce e vai até o chão. É a mistura do ela. Falou, tio Greg! Você diz que é bom, então vai, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. Então rebola. Rebolando ela desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz um quadradinho. O repertório então mais atualizado das aparelhas. A evolução chegou. Bora curtir, sento, garoto!